Começa agora AlphaCast, o podcast do portal Papo Alfa, sua mesa redonda virtual. De angusta per angusta, alfas. Bem-vindo ao seu lugar para líderes. Está pronto para virar sua cabeça? Está pronto para remexer as suas bases? Está pronto para ser um alfa? Eu sou o Andrigo Cremiato, agnóstico teísta, e estamos aqui nessa mesa redonda virtual com o nosso convidado especialíssimo, Igor Alcântara, um escritor laureado. Fala aí, Igor! Opa, tudo bem? Obrigado pelo convite, obrigado, ouvintes, e eu sou ateu e vamos mostrar aqui o ponto de vista dos ateus sobre vários assuntos. E também estamos aqui com o grande Vitor Quintes, do Catholicast. Opa, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Eu sou o Vitor, sou católico apostólico romano e vou mostrar também um pouco do ponto de vista dos católicos sobre o mundo. E o nosso garboso Alfa Marques Winchester, encerrando essa lista. E aí, galera, mais uma vez aqui em mais um Papo Alfa. Eu sou o lado do MistiraCast e também eu sou evangélico protestante. Ok, então a gente vai também mostrar aqui um pouco do ponto de vista. Claro, sem atacar um ao outro, mas a gente tentando entender o ponto de vista um do outro aqui, né, Andrigo? É isso aí, ouvintes. Vamos deixar bem claro aqui que a nossa ideia não é convencer ninguém, a nossa ideia aqui não é mudar a fé de ninguém. A nossa ideia é somente discutir. A gente quer colocar aquela pulguinha alfa dentro da sua cabeça pra você começar a pensar. Já discutimos política, vamos discutir religião, quem sabe um dia futebol. A gente tá aqui pra assuntos polêmicos. Então, vamos lá, galera. Vamos discutir. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Ai, meu Deus, como vamos começar? É normal soltarmos uma fase dessa. Mas quando disso já passou para o subconsciente, o quanto realmente é fé? De acordo com o World Factbook, elaborado pela CIA com dados de 2012, os sistemas religiosos e espirituais com maior número de adeptos em relação à população mundial são cristianismo 28%, islamismo 22%, hinduísmo 15%, budismo 8,5%, ateus 12% e outros 14,5%. Peraí, mas só 12% de ateus? Isso é pouco, mas parece que esse podcast ou é uma fração esquisita da sociedade, ou temos que discordar. Antes de mais nada, como podemos classificar as filosofias religiosas? Ateus, agnóstico teísta, agnóstico ateísta e teísta. E vale lembrar que esse podcast não é sobre religião. Então, desde o início, vamos indo desde o católico ao evangélico na mesma barca filosofal. Mas vamos perguntar aqui para os nossos queridos participantes. E vocês? O que vocês acreditam? Fala aí, vamos começar com o nosso querido Igor. Comenta a tua fé, a tua experiência religiosa ou não. Bom, eu comecei na religião católica por influência da minha família. E depois, pela influência da família também, eu acabei mudando pro espiritismo, ainda já no início da adolescência, final da infância ali. E fui espírita durante muitos anos e não era só assim, como título de espírita. Eu estudava, eu cheguei mesmo a ser palestrante em diferentes lugares. Só que eu sempre tive uma coisa que inclusive o próprio espiritismo me ensinou, que era ter um pouco de ceticismo, né? O próprio Kardec, que foi o o criador da doutrina espírita, ele começou como um cético. E ele sempre falou, olha, sempre duvide das coisas. E eu comecei, eu sempre tive esse ceticismo, e aí você vai estudando vários outros assuntos diferentes, e você vai começando a entender que muitas dessas coisas não faz muito sentido. E aí eu comecei a duvidar de muito daquelas coisas, inclusive da própria existência de Deus. E aí no começo você se sente super culpado, né? Será que eu tô fazendo alguma, sei lá, um pecado, alguma coisa? E depois você vê que não. E um dos livros que eu li que mais me ajudou a realmente descrer em tudo foi a própria Bíblia. Eu li a Bíblia inteira, do Velho Testamento e Novo Testamento, inclusive duas vezes, e foi o livro que me deu mais embasamento ateísta, foi a própria Bíblia. Depois eu comecei a perceber que nada daquilo existia, e é quando eu realmente me assumi ateu. No começo você tem é um choque, assim, para você mesmo, porque você tá acostumado a utilizar a religião como uma bengala, né? Você tá em dificuldade, você meio que se apega àquilo dali e aquilo te dá uma certa força. E aí quando você de repente desperta que na verdade você não acredita mais naquilo, você se sente meio que sozinho. E aquilo no começo é extremamente desolador, assim, dá medo. É como se jogassem você no meio de uma selva. Só que depois que passa esse período inicial de adaptação, isso torna-se, por outro lado, libertador. Você abre a sua cabeça para outras coisas, e aí você vê que todas as questões morais, etc., que estão muito ligadas à religião, na verdade, elas são acima disso, né? Elas são da humanidade em si. Então foi mais ou menos esse processo que ocorreu comigo. E digamos assim, hoje você acredita numa força superior, só que você não sabe exatamente o que seria essa força. Não acredito em força superior. Acredito na física quântica. A sua força superior é Albert Einstein, então? Eu não personifico. Para mim é a natureza, o universo. Durante um período, eu gosto muito de filosofia. Eu leio muitos diferentes autores filósofos. E durante um tempo, tem um autor que eu me identifiquei muito com as ideias dele, que é o Spinoza. O Spinoza, ele diz que não existe diferença entre Deus e o universo, né? Na verdade, eles são parte de uma mesma coisa, né? Não tem Deus, um ser separado, e o universo foi criado por ele. Deus é o universo. Eu acreditei nisso, mas eu vi que isso era mais ou menos tentar adaptar o universo às minhas crenças, não tentar entender como é que as coisas funcionam de verdade. E depois eu comecei a entender algumas inconsistências nessa teoria dele, que depois a gente pode falar, se vocês quiserem. Depois eu acabei perdendo essa última crença que eu tinha, essa última amarra. E hoje em dia eu acredito em nada, enfim, nada fora do nosso mundo de compreensão. Entendi. É um posicionamento de agnóstico ateísta, então, né? Ou ateu mesmo, né? Na verdade... Não diria agnóstico. Agnóstico, ele sabe que existe um Deus, mas ele não tá nem aí pra ele, entendeu? O ateu, ele não quer acreditar em Deus. Não diria que não quer. Não acredita. Sim. Não é uma vontade intrínseca que você está evitando. É algo natural. É porque se dissesse não quer, significa que para ele Deus existe. Mas como para ele Deus não existe, então diria que não acredita. E o grande Victor Quintes, nós sabemos já que pelo Catholicast, com certeza você deve ser católico, né? Mas qual que foi a sua experiência com a religião? O que você acredita exatamente? Assim, sempre fui católico apostólico romano, né? Desde berço. Meus pais sempre, no começo, eles me arrastavam para a igreja, mas depois com 12, 13 anos eu peguei a ter mais gosto e passei, né, a pensar, né, porque tem a idade que a gente começa a pensar, que a gente começa a tomar iniciativa pelas nossas próprias pernas, né. Aí com 12, 13 anos passei a querer estudar a fé mais a fundo, né, assim, sair meio que daquele oba-oba que normalmente a igreja católica tem, o Igor deve saber, e assim, comecei a estudar mesmo a minha fé a fundo. E eu lembro que naquela época o Papa era João Paulo II, e começava a ler livros dele, ler os documentos que ele tem, e sabia que a igreja ia muito mais além do que aquela missa dominical que a gente tem, ou então aquele círculo de catequese, né? A igreja vai muito mais além do que isso, né? E isso me apaixonou muito. E uma das grandes visões que João Paulo II tinha, principalmente no livro, nas catequeses sobre a teologia do corpo, né? Que ele fala das questões do ser humano, do buscar o bem e tal, que isso, assim, transcende a linha do ser católico, né? Transcende a linha dos dos mandamentos, né? Vai acima da busca do ser humano, que é uma busca que vem de Deus, né? Que Deus quer o bem do ser humano, né? Naquele, no mandamento de Cristo, né? Amar o próximo como a si mesmo, né? E assim, e a minha vida católica é minha paixão, entendeu? Minha paixão hoje é a Deus e é a minha igreja, entendeu? Eu vejo que a igreja, por mais que ela seja guiada por pessoas e pessoas falham, dá pra ver isso, né? Pelas coisas que acontecem, né? Assim, minha paixão tá aí, minha paixão vai além da igreja, né? Vai além de Deus, né? E Deus colocou a igreja na terra, né? A igreja católica foi fundada pelo próprio Cristo, quando Cristo deu as chaves a Pedro, né? Então é isso que me impulsiona a ser católico, né? Ser católico hoje é minha paixão, hoje eu não me vejo sendo outra coisa a não ser católico. Entendo. E agora no mesmo barquinho que você, porque afinal aqui nós vamos discutir igreja geralmente, mas nós vamos falar das grandes ondas filosóficas, está o nosso querido Marques Winchester. Fala aí, Marques. Bom, eu sou evangélico, né? Eu sou da igreja evangélica mais tradicional que existe no nosso país, que é a Assembleia, que foi fundada lá em Belém do Pará, depois saiu e teve diversas vertentes e tudo mais. E, cara, minha experiência, assim como o Vitor, é desde mesmo também. Desde criança, desde nascido, sou evangélico e vivo numa família evangélica. Tudo que eu tenho, tudo que eu acredito hoje é baseado, claro, já estudei, fui aprendendo com pessoas que me ensinavam, me diziam, próprio estudando, próprio buscar também. Mas é mais, minhas crenças é mais baseada nas experiências que eu tive, né? Experiências de milagres, que é o que a gente vai mais à frente falar, experiência de acontecimentos da minha vida, que sempre me levaram a crer que existe um Deus. É claro que, como o Vitor falou, existe um momento na vida que você começa a se perguntar, né? Você começa a ter essas dúvidas. Isso aí, existe um momento que você começa a se perguntar sobre aquilo, né? Você tem aquela opção da escolha, ou você acredita ou não. Então é isso, minha base, minha crença é toda em cima da família, que sempre foi, em cima de experiências que eu já vivi, e enfim. Não, com certeza, eu acho que acima de tudo o que vale é a experiência pessoal de cada um, né? E até por isso que eu falei lá no começo do cast, a gente vai rechaçar mais uma vez, principalmente porque agora eu vou falar e eu sou polêmico pra caramba. Nós não estamos aqui pra convencer ninguém, o Vitor, o Winchester aí são teístas, né? São pessoas que acreditam em Deus, acreditam em uma força superior. Nosso amigo Igor, ateu, né? E eu, Andrigo Cremiato, pra você ter ideia, eu fui adotado graças à Igreja Assembleia de Deus também. Eu era hoje pra ser um catador de papelão lá no interior de Santa Catarina. Então, graças à Assembleia de Deus, meu pai me achou lá, me adotou. Meu pai é pastor, meu sogro é pastor, meu irmão é missionário. Eu, até os 17 anos, era líder de louvor da Igreja Presbiteriana. Agora, a grande ideia, assim, isso falando pessoalmente de mim, gente, não, por favor, sem polêmica, sem mamilos, né? Eu, pessoalmente, hoje, eu tenho asco à igreja, eu tenho asco. Eu entendo que existe uma força superior, eu sei que tem um Deus, provavelmente extraterrestre, mas isso eu vou falar mais na frente. Esse Deus, ele tá olhando pela gente. Agora, esse Deus, ele não é representado, sabe aquele postilho não me representa? Ele bate não me representa em todas as igrejas, sem ser exceção, na minha concepção. No caso, você tá falando ao sistema, né? Isso. A igreja, na sua essência, por exemplo, eu posso falar mais dos evangélicos, porque eu frequentei mais esse meio, né? Não vou dizer dos católicos. Embora eu estudei em escola católica da minha vida inteira, então também eu tenho um bom conhecimento dos católicos, né? Mas o que a gente pode entender é o que toda a igreja, ela se institucionaliza e ela torna um organismo podre. Ela se torna um organismo, uma empresa, né? Então, eu tenho pai e sogro pastor que não ganha dinheiro com igreja, mas eu posso dizer que 99% dos pastores que estão hoje nas igrejas não acreditam em Deus. 99% do pessoal da alta cúpula das igrejas, Edir Macedo, Valdomiro Soares, não são teístas, eles são ateus, eles estão lá pelo dinheiro. Eles, em algum momento da vida, eles acreditaram nisso, que isso foi se perdendo com o passar do tempo e com o dinheiro. E eu posso dizer que eu concordo com você em parte. Sim, sim. Concordo com você. Também concordo. É aquilo também, né? Quando coloco o ser humano na jogada, o negócio não vai dar certo, entendeu? Por mais que o projeto seja lindo, puro, por que, que o socialismo até hoje não deu certo? Porque o ser humano é ganancioso. O cara vai querer ganhar mais do que o outro que ganha menos, entendeu? Isso existe. Se o cara tiver uma ganância, se o cara não for um cara ético, não for um cara... até mesmo profissional, o cara vai tentar se beneficiar disso, entendeu? Isso existe em qualquer canto, em qualquer empresa, entendeu? Em qualquer lugar do mundo. E na igreja não vai ser diferente. Com certeza que é como eu digo pessoalmente, da minha experiência pessoal, existe uma força superior, porque é difícil você ser totalmente ateu. Lógico, respeito muito nosso amigo Igor, né? Mas eu pessoalmente considero muito difícil de ser 100% ateu, porque alguma coisa formou a gente, alguma coisa, a gente não pode acreditar só 100% em Darwin. Teve alguém, alguma força extraterrestre, alguma nave espacial que visitou a gente aqui, fez manipulação genética lá nos australopitecos e passaram a gente para ter o que a gente pode chamar de sopro divino, que é a nossa consciência, que é a nossa inteligência, né? Então, uma força existe. Agora, o que é? Eu não sei. Por isso eu sou um agnóstico hoje teísta. Eu sou um agnóstico que acredita numa força superior. Eu só não sei qual que é a natureza dela, né? Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Igor, eu separei, por exemplo, aqui dois motivos aqui, motivos para ser ateu. Nunca ninguém comprovou cientificamente Deus e não há provas de nenhum milagre realmente irrefutável. Comenta aí pra gente. Essa questão do milagre, eu acho, tem alguns pontos interessantes, né? O milagre, a princípio, é uma coisa que acontece violando as leis da natureza. E eu acho muito estranho, isso eu acho estranho muito antes de me tornar ateu. Na verdade, eu achava isso estranho quando eu acreditava em Deus. Eu pensava assim, não faz nenhum sentido Deus ter criado todas as leis do universo, as leis da física, biologia, etc. E ele mesmo vai lá e quebra as próprias leis que ele criou. Ou seja, ele, ou seja, através de algum emissário, como por exemplo Jesus, criar uma lei que ele disse que veio, na verdade, cumprir a lei, né? E vai lá e quebra essa lei. Então isso pra mim realmente não fez nenhum sentido. E o que acontece, essa questão do milagre, é que a gente não conhece tudo. E desde o início a humanidade não aceitou a gente não ter o conhecimento de alguma coisa. A gente nunca se deu muito bem com a dúvida, né? Só que a dúvida, enfim, ela é necessária, porque você não ter dúvidas, você achar que você conhece como todas as coisas funcionam, é uma atitude muito arrogante. Como a gente não aceitava isso, a gente tentava explicar, encontrar explicações. Por exemplo, eu não sei como é que chove. E já que eu não sei como é que chove, então existe um deus determinado tal, que mora na montanha tal, que eu vou sacrificar esse bode ou esse animal para ele, e aí ele vai fazer chover. Aí depois descobriu-se o ciclo das águas, aí agora não se acredita mais nisso. Durante um tempo acreditou-se que você colocava um pedaço de carne largada num lugar e aí gerava espontaneamente vida dali, saía mosquinhas, insetos dali. Depois veio o Pasteur e provou, não, né? Ele fez experiências, botou essa carne colocada num determinado local, mas coberta, não surgiu nada, e aí ele depois provou, não, na verdade o que acontece, vem a mosquinha, põe o ovinho aqui e nasce o bichinho, não existe geração espontânea, o que foi um absurdo. E não vou nem entrar em Darwin, enfim, de toda a questão da teoria da evolução. Então, o que a gente considera milagre é uma coisa que, depois de um tempo, a ciência vai estudar e vai explicar, não, isso aconteceu por tal coisa. Antigamente, a pessoa, por exemplo, você olhava, a pessoa morreu, e depois de um tempo, a pessoa, de repente, ressuscitava, voltava, né, à vida. E depois a gente foi entender que existem doenças, inúmeras doenças, não é só a catalepsia, em que a pessoa ela tem um estado que ela parece estar morta, mas na verdade ela não está morta. É que ela tem um batimento cardíaco mínimo, que é imperceptível externamente, sem nenhum aparelho e tal. Enfim, a questão do milagre são coisas que a gente não consegue explicar agora e a gente não aceita que a gente não consegue explicar. Então, se eu não consigo explicar, deve ser alguma outra coisa superior, né? Mas, enfim, isso algum dia a gente vai conseguir explicar. O problema é que algumas dessas descobertas, quando vão surgindo, elas entram em contradição com o que a gente acredita. Então, Então, ao invés de você ter, de repente, até a humildade de falar, não, ok, estávamos errados, existem essas evidências que provam o contrário, então agora eu vou ajustar, né, o que a gente disse era a verdade. Não, na verdade, nega-se aquilo dali. Foi durante muito tempo, por exemplo, a questão de a Terra ser o centro do universo, de o Sol girar em torno da Terra, e, enfim, a igreja mandou pessoas para a fogueira, por isso Galileu teve que negar o que ele disse. Giordano Bruno foi morto e vários outros cientistas, porque constataram o óbvio, né? A Terra não é o centro do universo e a Terra gira em torno do Sol e não o contrário. Então. E, enfim, assim com várias outras coisas. Então eu acho que é uma questão de que o resumo de tudo isso que eu falei é a gente não aceitar aquilo que a gente não consegue explicar ainda. Eu escutando o Igor falando aí, realmente, hoje em dia se banaliza muito a palavra milagre. A gente tem determinadas igrejas, determinadas igrejas, né? Não, nome de igreja. Pode falar aqui que eu falo com o teu pastor depois pra não te excomungar. Que você pega até na televisão, mostra, a pessoa chega lá, cadeira de roda e tudo mais, e ele diz que fez um milagre, faz um movimento lá e diz que fez um milagre. A pergunta é até que ponto aquilo é verdade e até que ponto aquilo é mentira. Pra quem assiste e conhece e sabe que os camaradas, eles são um monte de crápula, claro que aquilo vai se tornar mentira, né? E eu também creio que é mentira. Eu creio que é todo um processo de arte ali, né? Produção e pós-produção para que eles façam aquilo. Mas eu creio sim que existe o milagre e que isso pode acontecer como milagre. A questão é o contexto em que o milagre ele se insere. O Igor falou sobre a questão de que, o Igor tava falando, que Deus ele criou a natureza, botou as leis na natureza e ele próprio quebra todas as leis. Então a questão é o contexto, em que essas leis são quebradas, certo? Tem outra questão em cima, de que Deus ele é soberano sobre tudo e todos, né? A gente acredita, quem acredita no Deus, a gente acredita que Deus ele é soberano sobre tudo e todos. Então ele tem o livre-arbítrio, funciona na nossa vida, então ele nos dá o livre-arbítrio de escolher ou não. Só que ele, acima disso, tem o poder sobre tudo. Então vamos dizer que uma pessoa com câncer, que acredita em Deus e sabe que Deus pode curar, de alguma forma essa pessoa é curada, porque eu conheço experiências e eu conheço pessoas que, não é mentira, não preciso mentir, conheço pessoas que estavam com câncer e de repente foram ao médico, recebeu o laudo médico e de repente não estava mais com aquele câncer. Ou seja, isso para mim já é um milagre. Então Deus, ele como soberano, ele pode mudar na natureza sem interferir no andar da natureza, entendeu? Não é que ele vai quebrar a lei da natureza interferindo naquilo que a natureza, no andar comum da natureza, mas ele vai quebrar a lei da natureza para poder fazer o propósito dele, que seja ou abençoar alguém ou mostrar para alguém que ele é soberano sobre tudo e todos. Comparando assim, eu faço computação, Deus criou a natureza como se fosse um grande algoritmo. Você não vai ver um cachorro fazendo além do que o cachorro faz. Sim. Você não vai ver uma planta fazendo além do que a planta faz. A única variável que Deus colocou no mundo foi o ser humano, entendeu? Sim. E Deus, a hora exatamente que quer, ele pode quebrar essa variável, né? Quebrar esse algoritmo e colocar aquilo que ele quiser. Enfim, bom, é nisso que eu acredito. Nas questões do milagre que o Igor falou, pra quem diz que a Igreja Católica não anda junto com a ciência, na Idade Média, pra ter a canonização de um santo, né? Existe, lógico, o grande estudo da vida dele. Se esperava, né, 25 milagres. Sabe o que que era milagre na Idade Média? Era a cura de uma gripe, a cura da peste negra, eram essas coisas que a gente sabe hoje que tem cura. Essa ideia, hoje a Igreja Católica pede dois milagres, um para beatificação e outro para canonização. Por quê? A igreja tá andando junto com a ciência, entendeu? E quando se vai comprovar um milagre, sim, vão médicos da igreja e falam, não, isso aqui é impossível a gente explicar? Beleza, isso aqui é um milagre, entendeu? A gente acredita nisso. E pela teologia, né, Vitor, existe as divisões de milagre, né? Tem aquele milagre natural, aquele milagre que é operado em relação à natureza. E o milagre natural é basicamente, a gente pode dizer que, por exemplo, uma pessoa que antes matava, que era prostituta, que era drogado, e agora ele diz que serve a Deus e não está mais naquela vida, já pagou tudo que tinha que pagar com a sociedade, para nós, isso é um milagre. Alguém que foi modificado. Você viu o Marx, por exemplo, ele é ex-gay. Ele era gay, agora... já é um milagre. Ele foi curado. Aleluia! Ele foi curado pelo Marco Feliciano. Que é uma coisa que eu não concordo. Eu gosto do pastor Marco Feliciano como pregador, mas isso da cura, que eu acho que é uma coisa que vai cair em um próximo Papo Alfa, é uma coisa que eu não concordo, da cura gay. Por que vós haveis me abandonado, ó deidade de cuja existência eu duvido? O Igor Alcântara chegou a citar a questão do Galileu. É, o Galileu, ele quis provar que a Terra rodava em torno do Sol, tentando provar pelas marés. Ou seja, a Terra roda, por isso que o mar é agitado. Ou seja, isso a gente sabe hoje que isso é por causa da Lua. E por causa disso, ele quis alterar um texto do Antigo Testamento, né? Se não me engano, do livro de Josué, que ele diz, o Josué rogou ao Senhor e ele parou o sol, como se o sol que rodasse ao entorno da terra. Entendeu? Sim, isso é considerado um milagre. E ele quis, a partir do estudo dele, que ele não tinha base nenhuma, era apenas uma tese, alterar o texto da Bíblia. Por isso que o bispo local o acusou o Tribunal do Santo Ofício por querer atravessar a linha científica e dessa linha científica alterar a linha teológica. E quase queimou ele por causa disso. Isso, ele não morreu queimado, ele sofreu prisão perpétua. Prisão perpétua não, prisão domiciliar. É, porque ele teve que voltar atrás e tal, mas teve também Giordano Bruno, enfim, teve muita gente que acabou sendo queimado. Giordano Bruno também não foi tudo isso que estão nos livros de história não, mas agora eu não tô lembrado do que é, mas tem, é porque é questão, cara, quando se fala de inquisição da igreja, aí beleza, a igreja errou, tem que se reconhecer isso, mas o pessoal aumenta muito, cara, tem livros que vocês falam que morreram 200 milhões de pessoas na idade pela inquisição, sendo que, porra, a população mundial não passava nem de 100 milhões. Ia ter que entrar por dentro da América Latina queimando todo mundo, então continuar matando. Entendeu? É assim. Já que é pra ser polêmico, logo vamos falar que não morreu 6 milhões de judeus no Holocausto. Morreu no máximo 500 mil, eles aumentam também, né? Sim, pô. É assim, cara. É história contada por quem vence. A gente tem que chegar nesse consenso. É história contada por quem vence. Cabe a gente, pô, falar pras pessoas. Aí a gente faz um trabalho de formiguinha. Entendeu? A história é isso. É, mas falando da questão do milagre, por exemplo, né? Pra gente matar esse assunto do milagre. Eu, por exemplo, sou um cara extremamente cético. Acredito que o Marques, ele já tenha subido um monte. Já subiu um monte, Marques? Ah, sim, já. Esse ato de... Já viu a Sarça Ardente? Não, isso aí é... Às vezes é balela, cara. Não é balela, não. Eu sou prova viva disso. Não. Às vezes, eu tô falando assim, que às vezes se utiliza disso... Mas você já viu o mato acender? Não. Você nunca viu o mato acender? Não. Tá. Então, assim, a gente lá em Bofete, na época da igreja que nós tínhamos lá, a gente começou a fazer um monte e tal, a gente chegou a acender árvore inteira, árvore, entendeu? Então assim, pra vocês entenderem o que é isso, basicamente o Igor, que nunca frequentou esse meio, e o Victor, Moisés subiu o monte Ararat pra falar com Deus lá, conforme foi bem retratado naquele filme lá do... Monte Sinai, Sinai. Sinai, foi o Monte Sinai. Ah não, o Ararat, Ararat foi Abraão. É verdade. Ele subiu o Monte Sinai, quando ele tava lá na terra de Midian, pra falar com Deus, né? E lá ele viu a Sarça Ardente. Que era a Sarça Ardente? Acho que você tá confundindo, cara. Aliás, nem Abraão foi Noé. Não, foi Moisés. Foi Moisés mesmo. Moisés encontrou a Sarça Ardente, mas acho que creio que não foi no Monte Sinai. Foi em outro lugar. Não, acho que foi no Sinai mesmo. Não, é porque tem... Moisés sobe no Monte Sinai pra trazer os 12 mandamentos. Ele encontrou a Sarça, mas não diz em qual local foi. O Ararat foi Noé, porque a arca de Noé ela encalhou no Monte Ararat. E Abraão, ele foi mandado para uma região que tinha um nome, que todo mundo acredita que aquele nome era o nome do monte, mas não era, era o nome da região. E o monte, ninguém sabe o nome do monte em que ele foi sacrificar Isaac. Isso aí, então onde Moisés encontrou a sarça ardente, ninguém sabe o nome, ele tava pastoreando, exato. Aí ele encontrou a sarça, não, beleza. É verdade, Êxodo capítulo 3 aqui fala que não tem nome o monte. Sabe-se que foi na região de Midian, né, que ele encontrou a sarça, mas não diz o monte. É, segundo o filme do Moisés aqui agora era o Monte de Deus, lá chamava. É, não considerem muito esse filme de Moisés, não, que ele é uma merda, mas vamos lá. Pô, eu até que eu gostei dele, mas enfim, vamos lá. O que é a sarça ardente? A sarça ardente nada mais é do que um pedaço de madeira, de folha, de coisa, que ela brilha no escuro. Entendeu? Sabe esse tipo de negócio de tomada que quando você desliga a luz e dá pra você ver onde é que tá a tomada? Não é incandescente, a palavra correta é fluorescente, né? Então o vegetal, ele fica fluorescente. E isso fica mesmo, a gente chegou a ver a árvore inteira fosforescente, entendeu? Ele não era delírio coletivo, ele tava com 200 pessoas lá, né? Agora, eu sou um cara cético, eu sei que pra aquilo ali, o que que você precisa? Você precisa de uma agitação molecular. Então, eu não acredito que tenha sido, por exemplo, vai, uma milagre de uma coisa, não. Foi uma agitação molecular causada por quê? Por uma nave espacial que manda um sinal pra baixo, agitando as moléculas daquele vegetal, entendeu? É Deus? É Deus, mas não necessariamente não é ciência, entendeu? Então, eu vou muito por esse viés aí, entendeu? De que existe o milagre, que existem coisas que realmente hoje a ciência humana não consegue explicar. Agora, a ciência de Deus, a ciência desse planeta, que a gente pode chamar o planeta de deuses que criou a gente, é muito maior. Tudo tem explicação. Isso soa meio louco. Um dia nós vamos ainda ter um cast ainda só sobre isso, mas é muito plausível essa questão de Deus, na verdade, ser um outro planeta extraterrestre. Na realidade, se a gente for analisar, vamos colocar num contexto aqui mais simplório, o milagre, ele se encaixa na mesma situação da teoria da evolução, porque a teoria, na realidade, ela nunca foi comprovada, ela é uma teoria, né? O próprio nome já diz, é uma teoria. Na verdade, não, vamos lá, ela é teoria, não quer dizer que ela nunca foi comprovada, ela nunca foi observada na natureza, porque por uma questão óbvia, porque a evolução não acontece do dia para a noite, ela demora milhões de anos para você perceber a olhos nus a evolução, mas ela foi, sim, comprovada e observada através de registro fóssil. Existem, inclusive, algumas... Tem uma espécie de mariposas na Inglaterra que isso foi um processo de evolução que aconteceu num curto período de tempo e pôde ser realmente observado. Então, não é que ela não foi comprovada. Ela foi comprovada. Ela não foi observada. E que são coisas diferentes. É como o Big Bang. Mas aí esse processo de evolução não seria a adaptação? Que o ser humano, ele é propenso a se adaptar também. E os animais também. Mas a gente está falando de adaptação biológica, adaptação genética que causa depois adaptação fenóptica. A gente está falando, por exemplo, de que o homem não nasceu do nada. Houve uma evolução primata e existem registros fósseis que mostram isso daí, assim como todas as espécies animais. A gente tem, por exemplo, partes do nosso corpo que estão presentes também em peixes, e isso mostra, inclusive, a evolução da água. Então, há uma comprovação, mas obviamente, como eu disse, não tem como você observar isso, não tem como você botar um laboratório, sei lá, um animal ali, você vai evoluir aí. Não vai acontecer assim, até como o Big Bang. Mas aí não tem aquela questão também, por exemplo, não refutando o que o André falou, mas para colocar em debate, né? A questão dos fósseis, realmente, a gente sabe que existe, que foram encontrados fósseis que, no meu ver, possivelmente eram de primatas, que evoluíram para seres humanos, possivelmente. Aí encaixa aquela questão, vamos dizer assim, dos dinossauros, certo? Que muito se fala se na Bíblia tem dizendo que existiu ou não dinossauros. A Bíblia, ela dá índices e dá dicas que existiram grandes animais, ela só não diz de que forma eram. E existem fósseis que foram encontrados. Há muito tempo se acreditava que eles eram de uma maneira, e há pouco tempo atrás, por exemplo, uma mudança substancial, hoje se sabe que na realidade os dinossauros, ou a maioria deles, tinham pelos, tinham penas. Eram galinhas gigantes. Exatamente. Aí é essa questão, o que pode acontecer? Realmente, existem fósseis que foram encontrados de humanoides, vamos dizer assim, de primatas, e isso pode muito bem ter sido outros animais de uma outra época, que eram realmente parecidíssimos com os humanos. Então, é essa questão que eu vejo, assim. Eu não nego que existem os fósseis, mas o que eu acredito é que eles eram outro tipo de animais, mas não antepassados dos humanos ou do homem, entendeu? Mas enfim, acho que é uma coisa que já entra numa questão que já é para outro cast, que é sobre a teoria da evolução ou não. Nós vamos ter um cast sobre evolução com certeza. Agora, se obviamente respeitando a opinião de todo mundo que não acredita, a evolução, ela é uma coisa que acontece, inclusive com o ser humano, tá acontecendo. Nós, antigamente, a gente tinha boca grande, cérebro pequeno, era mais peludo. Hoje em dia, eu, por exemplo, não tenho nem pelo no peito. E a gente tá evoluindo, isso é uma coisa óbvia. A gente tá evoluindo porque a gente chama de ET. Aquela aparência careca, olho grande, boca pequena, é o nosso futuro. Tá na cara que muitos deles são pessoas que entraram numa máquina do tempo e voltaram. Mas, bom, enfim, vamos parar com isso aí, senão... Se for pra ser, eu quero ser um predador, viu? Isso não faz nenhum sentido, mas vamos eu não, melhor não entrar nessa polêmica, senão vai acabar fugindo mesmo do tempo. Começar a me olhar no espelho, eu vou começar a acreditar, porque eu tô começando a ficar careca. Mas que a teoria da evolução, assim, eu considero e respeito jeito que não começa, que é irrefutável que houve evolução, que há evolução. Ah, porque isso até torna um gancho interessante pra gente num próximo assunto, que é o quê? Se vocês encararem a Bíblia, por exemplo, o Igor já leu a Bíblia toda, eu já li, provavelmente o Victor, acho que todo mundo aqui já leu a Bíblia, né? Vocês vão perceber que no começo do Velho Testamento, Deus é um Deus guerreiro, entendeu? É o Deus de Abraão, é aquele Deus guerreiro, aquele Deus que mata, aquele Deus que acontece, aquele Deus que é o Deus guerreiro. Se você pegar o Deus depois da época de Jesus... Vingativo, irritado. É o Deus vingativo, Deus irritado. Deus é um grande, no começo ele é um grande, um filho da puta que sai matando quem não acredita nele, entendeu? Aí chega Jesus, parece que trocou o Deus lá em cima, entendeu? A hora que começa o Novo Testamento, trocou Jesus, entendeu? Então, isso que é complicado. A gente vai entender o quê? Que as culturas, elas tiveram um Deus pra cada tipo de época. Então, o que a gente tem que pensar? O Gênesis, o começo... O Gênesis não, os cinco primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números e Levítico... Pentateuco. O Pentateuco, ele é escrito quando os... Perdão, acho que só o Gênesis e o Êxodo. O Gênesis e o Êxodo são escritos quando o povo de Israel, eles estavam no exílio da Babilônia. E quando o pessoal estava lá no exílio da Babilônia, eles tinham que escrever alguma coisa pro povo ter esperança. É igual o que a gente vive hoje com a Dilma. Tem que falar alguma coisa pro povo ter esperança. E eles escreveram sobre a criação do mundo, sobre a salvação, sobre o pecado, sobre tudo isso. Não que aquilo não fosse real. Por quê? Porque antes a tradição era passado de pai para filho. De pai para filho. E aí ia passando isso, mas as pessoas nunca se preocupavam em anotar isso, poder deixar isso arquivado. Foi no exílio babilônico que isso foi passado a ser escrito e passado a ser documentado e guardado. Aí sim, foi pedido para todos os profetas que se levantassem no meio do povo, escreverem aquilo que Deus está revelando. Aí que sim surgiu a maioria dos livros do Novo Testamento. Do Antigo, perdão. Sim, O Antigo Testamento ele é muito pautado por essas questões tribais, né? Direto. Isso. E aquele negócio, se o povo tivesse irritado com outro povo, por exemplo, se o povo de Israel tivesse irritado com outro povo egípcio, eles iam escrever que Deus matou, que Deus foi lá, que Deus fez isso, que Deus fez aquilo, porque eles querem um Deus que guerreia junto com eles, um Deus que tá junto com eles, entendeu? Na verdade não foi bem assim, então, foi um erro de adaptação, de tradução? Não. Assim, não diria que fosse, porque quando foi confrontado esses escritos da Babilônia com os escritos que tinham no Egito da época do faraó Ramsés, foi encontrado as histórias foram batendo, foram indo em confronto uma com a outra, né? Foram batendo entre si. Então, houve um acordo ali. Na verdade, o próprio Vitor sabe, que não sei se dá, sabe, que a gente tem que entender que, por exemplo, a Bíblia ela foi escrita em vários períodos, e a gente tem que pegar a Bíblia e saber que ela foi escrita de três formas: simbológica, literalmente e figurativamente. E como ela foi escrita em vários períodos, o povo de Israel, o povo hebreu, ele passou por várias culturas e várias línguas, e isso foi se modificando. Então, vamos dizer que uma palavra que no hebraico significa só uma coisa, no grego ela já tem, vamos dizer, cinco definições, né? No caldeu ela já tem seis definições. Então, existe um estudo que você tem que fazer para saber o porquê daquele texto está sendo inserido naquela hora. Não significa que foi Deus que mandou ou foi Deus que quis. É aquela questão. Deus sempre dá o livre-arbítrio ao homem. Deus nunca quis que Israel guerreasse contra os povos que existiam em Canaã. Mas Israel era um povo rebelde. O próprio Deus diz, Moisés, o seu povo é um povo de dura serviço. Não tem como, Moisés. Tanto é que, dos que saíram do Egito, né, morreram todos no deserto, e só a sua prole, os seus filhos, entraram dentro de Canaã, que era uma prole mais... Acho que Araão entrou, hein? Não. Todos morreram. Só quem entrou foi Josué e Caleb. Não, Araão não entrou, não. Quem entrou foi Josué. Araão também morreu. Josué e Caleb. Araão também morreu. Então, agora, que Deus, ele é muito um produto, o tipo de Deus que a gente tem, ele é muito um produto da sociedade que ele tá inserido. Então, esse Deus hebreu, ele tinha que ser um Deus guerreiro, porque o povo, ela estava guerreiro. Agora, na época de Jesus, por exemplo, os hebreus estavam subjugados por Roma. Então, se eles fossem um povo guerreiro, ia morrer todo mundo. Então, o que que é? Paz, é amor, deu tapa na cara, dá outra face, entendeu? E isso sempre aconteceu em todas as culturas, né? Se a gente for imaginar o próprio hinduísmo, ele é um deus muito antropomorfológico, né? Não sei se essa palavra correta é... Ele tem morfologia de animais, porque o hindu, ele tá muito ligado com animal. O hinduísmo é a Ganesha, né? Não é a Ganesha, né? É, Ganesha. Deus é o principal deles. É, se você for pegar a própria questão do Novo Testamento, ele é muito focado nessa questão de amor e tal. Então, eu acho que assim, Deus, ele é muito um produto do momento. Por que vós haveis me abandonado, ó deidade de cuja existência eu duvido? Agora, a questão que complica sempre, a questão que deixa, que é polêmica, que é o que aqui nós estamos fazendo para discutir polêmica, é qual que é a natureza de Deus? O que, que vocês acreditam? Ele é um espírito, para quem acredita no caso, né? Ele é um espírito, ele é uma energia, ele é um extraterrestre. O que, que vocês acham? Eu sigo as 5 vias de São Tomás de Aquino. Para quem não conhece, a primeira via é a via do motor imóvel, que o universo funciona, o Igor até pode me ajudar nisso, o universo funciona com uma coisa empurrando outra coisa. Uma coisa vai fazendo outra coisa acontecer. E, ou seja, tem que existir uma última camada para poder fazerem as coisas acontecerem. E você, Igor, o que, que você acha? Olha, é muito usada esse conceito de que não, o universo não pode ter surgido de nada, do nada, né? Que, ok, se houve o Big Bang, mas o que criou aquela matéria primordial antes do Big Bang e tal? Mas, recentemente, vários mesmo experimentos científicos, principalmente depois da criação do acelerador de partículas, vários experimentos mostraram que existe, e aí é complicado até a gente entender como, porque a gente teria que, enfim, fazer aí 4-5 anos de faculdade de física, isso dá mais uns 5-6 anos de física quântica, mas existe a possibilidade, a partir do vácuo, e os cientistas conseguiram criar um vácuo absoluto em laboratório, e esse vácuo é extremamente instável, e dele começa a surgir pósitrons, elétrons, prótons, começa a surgir matéria daquilo dali. Então a ciência está ainda engatinhando nisso, mas já começa a mostrar evidências de que você sim consegue criar matéria do nada. É muito desolador você pensar que não existe ninguém no controle de tudo, que tudo é baseado no caos. E eu escuto muito o argumento de que, mas olha só como é que o corpo humano é perfeito, né? Como é que tudo funciona bem, como é que a vida poderia ter surgido simplesmente de moléculas se agrupando e tal. Você tem que imaginar que o universo é muito, muito, muito grande. Então você vai pensar em termos de probabilidade. Imagina que você tem um dado e você quer que esse dado de 6 lados, você vai jogar ele e você quer que saia o número 6. Se você jogar ele um número suficiente de vezes, uma hora vai sair o número 6. Imagina que você tem um dado, então, de, sei lá, 1 bilhão de lados e você quer que saia um lado específico. Se você jogar ele o número necessário de vezes, vai acontecer o necessário para que saia aquele lado. Do mesmo jeito que, ok, foi um conjunto de fatores que deram certo para que as moléculas orgânicas se agrupassem e sofressem um processo de evolução até a gente gerar a vida e a vida gerar depois vida mais complexa. É uma chance em, sei lá, 1 bilhão. Ok, mas quantos corpos celestes existem no universo? Quantos planetas e estrelas, etc., existe no universo? Milhares. Então, em alguns pontos, essas combinações de fatores acabaram acontecendo mesmo. E tem uma outra teoria que ganhou muita repercussão recentemente, nos 30, 40 anos, que é a do design inteligente, que eles tentam misturar o criacionismo com as teorias científicas de evolução, Big Bang, que é, aconteceu tudo isso, mas tem um arquiteto ali por trás disso. Para mim, isso é meio que você tentar adaptar as leis da natureza para tentar explicar uma coisa. É meio que você não quer abrir mão de ter uma explicação de uma força superior e tal. Mas também, para mim, é só um criacionismo disfarçado também. Não creio nisso. Mas, como eu tava falando, aqui, enfim, aqui a gente não vai convencer ninguém. São só pontos de vista diferentes. Essa teoria do grande arquiteto é a teoria muito que a maçonaria usa e a igreja condena bastante, que a igreja, ela acredita no Deus que age no tempo e no espaço. Mas essa teoria do arquiteto é muito que a maçonaria usa. Como se fosse ou o grande rei joalheiro. Que é o cara que fez um relógio. O cara que fez meu relógio, ele fez. Ele nunca vai precisar mais mexer nele. Mas o relógio tá aqui rodando. Ele fez o relógio e foi embora. Seria como se Deus tivesse feito todo o universo e meteu o pé. Não, eu acho que a questão desse design inteligente é bem importante. Porque assim, que nem o Igor falou do Big Bang, né? Acho que o Big Bang até tudo bem. Isso é uma discussão muito metafísica, né? Mas vamos entrar na parte, por exemplo, do sopão, que a gente sabe mais ou menos... Na verdade não, mas tudo bem, assim, essas coisas que a gente faz, essas teorias malucas, assim, que o pessoal acha que é coisa de doido, isso é comprovado matematicamente. Aí tem outra teoria que não tem nada a ver com aquela, que as equações batem no final, entendeu? Dão o mesmo valor. Mas ok, isso não é... Enfim, eu também não sou físico pra poder também entrar em tanto detalhe no assunto. Eu até acredito no Big Bang, mas não tenho uma opinião muito formada a respeito disso. Agora, por exemplo, digamos que Deus, pra mim, está inserido no contexto do Big Bang. Ele não criou o Big Bang, ele é criatura do Big Bang. Agora, por exemplo, aqui na Terra, a gente acreditar que um sopão primordial com um monte de raio tenha criado a primeira ameba, isso eu acho que é um pouco forçação de barra, né? Isso eu acho que houve ali uma força atuando naquele sopão primordial guiando. Então, Deus, ele, por exemplo, não chegou e não fez um barrinho lá, fez um Adão, fez uma Eva, não. Isso era história pra criança dormindo no século 5. Agora, hoje, o que aconteceu? Ele teve toda uma evolução, começou desde a amebinha, foi indo pro peixinho. Quando chegou o Australopithecus, ele veio aqui e fez modificação genética pra inserir o que ele chama de sopro de Deus. Ou seja, inseriu os genes da inteligência dessa raça superior. Você tá vendo muito History Channel. Até o meu cabelo tá parecido com aquele cara grego lá. Que fazem o meme dele, né, dizendo aliens. Agora sim, eu vou perguntar pro Marques e pro Vitor, com todo o respeito, não me leve a mal, principalmente você, Vitor, que você tá começando agora aqui no nosso AlphaCast. Vocês realmente acreditam que houve Adão e Eva e barro e... Realmente vocês acreditam nisso? Não da forma que tá escrita, mas eu acredito que houve Adão e Eva. Você tem que pensar no contexto, que até hoje é assim. Um judeu só casa com o quê? Com quem? Com outro judeu. Um judeu que se relaciona com uma pessoa não judia, ele sofre muito preconceito na comunidade. Ou seja, como a primeira comunidade de crentes em Deus, né? Que eram os judeus, né? Que eram da tribo de Abraão. Agora o Marques consegue... Tenta explicar isso melhor do que eu, porque ele tem de mais de Antigo Testamento. Mas então, teve que ter um primeiro casal, entendeu? Não Adão e Eva, como tá escrito bonitinho na Bíblia, do Jardim do Éden, não. Não. Isso é uma fantasia pra explicar melhor pras pessoas como foi o início do mundo. Mas sim, teve que ter um primeiro casal. O primeiro casal a ter relações sexuais e gerar outras vidas. Sim, teve que ter tido um primeiro homem e uma primeira mulher. Isso é indelével. Mas não do jeito que tá escrito na Bíblia, porque o jeito que foi escrito na Bíblia foi pra explicar pro povo que estava no exílio babilônico como eles chegaram até ali, né? Deus criou o homem e a mulher, aí Deus criou eles perfeitamente, mas eles foram induzidos aqui a pegar o fruto proibido e a partir disso a desobedecer a Deus e a cair no pecado. Aí por isso que a humanidade é assim, por isso que a humanidade estava sofrendo naquela época, porque eles estavam no pecado, eles estavam longe de Deus. Mas enfim, eu acredito sim que não existia um Adão e uma Eva como tá na Bíblia, mas acredito que sim, houve o primeiro homem e a primeira mulher. Mas você acredita nisso no plano simbológico, não no plano prático. Porque o que significa Eva? Eva significa toda mulher e Adão significa primeiro homem, se não me engano. Posso estar cometendo erro aqui, mas sim, se não me... Sim, primeiro homem. E você, Marcos? Eu vou começar com a explicação simples, novamente, com duas explicações simples. Primeiro, novamente dizendo, a Bíblia tem que ser interpretada de três formas. Eu concordo com o Vitor em partes e não concordo em outra. Eu concordo na parte de que existem muitas coisas escritas na Bíblia que você tem que ir ao fundo para entender aquilo que está sendo dito. Vamos lá, vou dar um exemplo simples. Eu costumo dizer que se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu o peixe, eu acreditaria. Mas vamos ao fundo, recentemente, não tão recentemente, mas em algum, até no History Channel, no Discovery Channel, teve um documentário falando se realmente era possível uma baleia engolir um homem e um homem sobreviver dentro de uma baleia. Mightbusters. Pegaram uma baleia e jogaram um boneco lá dentro. Fizeram isso mesmo? Não, fizeram... O Greenpeace ia matar eles. Não, fizeram um documentário, mas eu não me lembro se... Eu acho que não. Não colocaram um homem dentro. Claro que eu acho que não. Não iam correr esse risco, né? Mas enfim, você deve chegar ao ponto do que realmente era um grande peixe, do que realmente era uma baleia ou não. Possivelmente pode ser que aquilo era algum navio com um nome e grande peixe, ou enfim. É o que eu tô dizendo. Muda-se as eras, Jonas estava num contexto em que o povo persa estava dominando dominando o povo hebreu. Então o povo é persa, era outra cultura, era outro jeito, era outra forma. Eu acredito como o Vitor que sim, Adão e Eva existiu, Deus criou o homem do barro, isso eu acredito, que Deus criou o homem do barro, porque como eu acredito que Deus ele é um Deus soberano e poderoso, tem todo o poder, então eu tenho que acreditar que Deus ele é capaz de fazer do tudo, do nada tudo. Então, mas você acredita, não simbolicamente, que você acredita que realmente Deus parou a nave espacial dele aqui perto da Terra, desceu na Terra, peraí, vamos ver uma argila legal aqui. Não, ah, essa argila não. É maneira. Nave espacial não. Foi lá, fez um bonequinho, deu um vomitão na cara do bonequinho e ele, ah, eu sou Adão. Você acredita nisso? Acredito, mas olhando com atenção o texto que está sendo posto ali, que algumas coisas... Pastor do Marques, se você estiver escutando isso, se ele falar alguma coisa aqui agora, não pune ele não, por favor. Não, o que eu falo aqui, eu falo em todo canto. Então, é isso. Eu acredito piamente de que Deus formou um homem do barro, mas... Quando a gente fala que Deus criou do barro, é assim que Deus criou o ser humano do que tinha na natureza, né? O que aconteceu? O ser humano foi evoluindo, e dali veio o ser humano, né? Deus criou o ser humano do que tinha na natureza. Quando a gente fala do barro, aí depois vem a analogia do sopro da vida, Deus deu o sopro da vida pro ser humano. Não, então eu entendo, mas vamos pegar, por exemplo, nessa parte da natureza de Deus, né? Vamos voltar nesse tópico, né? Eu sei que isso aí vai soar muita coisa maluca, mas eu vou tentar explicar um pouquinho. Imagina a gente, por exemplo, analisa se não faz sentido. Nós, planeta Terra, seres humanos, ficamos tão bons, chegamos no topo da tecnologia, estamos top, entendeu? E de repente não tem mais o que melhorar aqui nesse país. O que a gente vai fazer? A gente vai escolher um planeta, falar assim, não, a Terra em si já tá tudo em paz. Vamos escolher esse planeta e vamos colonizar esse planeta, entendeu? Então você chega lá, você cria um povo lá naquele planeta, espalha o teu material genético, como mostrou naquele admirável filme Interestelar, que eu adorei, e Prometheus também. Então vai lá naquele planeta e cria um ser humano lá. Só que aquele ser humano lá, o que ele vai entender? É como apareceu uma vez no episódio do Simpson, que a Lisa criou vida dentro de um copo, né? E ela era o deus daquele copo, né? Então apareceu lá a vida. Para aquele pessoal, nós somos Deus, entendeu? Então por que isso não pode acontecer? Por que a gente não teve um planeta antes que criou a gente, que tá ensinando a gente a ser cada dia melhor? Ele vai orientar a gente para ser 100% bom. Quando a gente for bom, a gente, o nosso sentido da nossa vida, vai ser ir em outro planeta e criar vida também. Ou seja, nós vamos espalhar a vida pelo universo. Isso responde às três questões fundamentais. Da onde a gente veio? Nós somos filhos do planeta de deuses. Para onde a gente vai? Vamos ser deuses de outros planetas. E qual que é o sentido da vida? Evoluir. Em primeiro lugar, eu acho muito bacana que a gente tem tantas posições diferentes nesse podcast, que a gente tem inclusive alguém que acredita em origem alienígena, e é uma coisa que muita gente acredita. Tem inclusive um livro que, na minha opinião, eu quero ser muito respeitoso, mas na minha opinião é uma grande maluquice, que é o Exilados de Capela, que é um livro do Edgar Noll, se eu não me engano, Edgar Mon, uma coisa assim o nome dele. É um tema que eu, há muitos anos atrás, infelizmente eu posso dizer que há muitos anos atrás, quer dizer que eu tô velho, há mais ou menos 20 anos atrás, eu estudei bastante essa questão de diferentes teorias sobre a natureza de Deus, etc. Que eu tava escrevendo um livro, foi o primeiro livro que eu publiquei, que chama O Dia Que Deus Chorou, que é mais ou menos um caminho de um cara que quer se tornar Deus e tal, enfim, umas maluquices assim. E sobre essa questão, a origem extraterrestre, uma evidência que a gente poderia ter em relação a isso, é se você, analisando pela teoria da evolução, do ponto de vista da teoria da evolução, é se você fosse analisando através do registro fóssil. Quando eu falo registro fóssil, não é só um registro fóssil que eles encontraram, são diversos na mesma camada geológica, em pontos distintos da Terra e tal. Então, se você encontrasse, por exemplo, um determinado registro fóssil que tem determinadas características evolutivas, e aí você tivesse um salto, sei lá, por um curto período de tempo, você encontrasse um outro registro fóssil muito diferente, muito, entre aspas, evoluído, que a gente pensa muito quando a gente fala em evoluído, que quer dizer melhor, mas não, evoluído quer dizer mais adaptado ao meio ambiente, né? Sobre alguns pontos de vista, por exemplo, a barata pode considerar a barata mais evoluída que a gente em determinados ambientes, enfim, mas isso é outro assunto. Então, se você tivesse, por exemplo, um determinado registro fóssil, com determinadas características que elas vão evoluindo no decorrer do tempo, e aí no curto período de tempo você tem uma ruptura gigantesca, você tem um outro organismo muito mais complexo, aí você poderia falar, opa, peraí, tem alguma interferência externa acontecendo, mas isso não aconteceu. Aquelas coisas de que, mas a humanidade não consegue explicar como é que foi possível fazer as pirâmides do Egito. Não consegue, tem explicação, tem mapinha bonitinho com materiais da época, como é que as pedras eram transportadas, usadas, de onde eram tiradas, como é que eles faziam aquilo, por que que era uma pirâmide, tem tudo isso explicadinho. Só que aí a gente tem essa tendência de achar que é meio que síndrome de vira-lata global, né? A gente nunca conseguiria ter feito as pirâmides, só pode ter sido extraterrestre. Não, a gente era capaz, é tanto que a gente fez, e tem toda uma explicação. Existem estudos da época de projetos e tal para construir aquilo dali, e vários outros construções também. Ah, mas claro que foi alienígena, a gente consegue encontrar. Eu tô usando as pirâmides porque é um dos principais argumentos que se utiliza para dizer que nós fomos visitados por alienígena no passado, né? Ah, mas como é que você consegue encontrar pirâmides em diferentes pontos da Terra numa época que esses pontos não se comunicavam? É simples, porque é a forma mais básica que você consegue construir grande, alta, porque você não conseguiria fazer com a tecnologia que se tinha na época, um prédio quadrado alto, porque ele cairia, porque a engenharia não permitiria. Você fazer uma pirâmide com a base mais larga e ir afinando, ele é mais estável. É por isso, foi tentativa e erro, aquilo dali foi o que eles conseguiram fazer. É por isso que você tem essas diferentes pirâmides no redor do mundo. O que há de origem alienígena, essa teoria, na verdade, existem pessoas que acreditam que moléculas orgânicas podem ter caído tempo atrás de meteoritos, meteoros, e terem se misturado com moléculas que haviam aqui na Terra, e isso pode ter dado início à vida. Mas moléculas, não naves espaciais com pessoas de cabeça grande e tal. Mas até porque, quando a gente pensa em vida, né, você pensa muito nas características nossas, e você pensa, o alienígena é mais ou menos como a gente, né, só que ele é, sei lá, por ele ser de outro planeta, então eu vou colocar ele verde com cabeça grande, sei lá, você muda um pouquinho, mas ele tem essa forma humanoide. Mas a gente tem essa forma humanoide porque nosso planeta tem características específicas e passou por fenômenos naturais específicos que foi levando a gente até essa forma. Um outro planeta teve as condições dele, então as formas que porventura se desenvolveram lá são completamente diferentes, que talvez a gente não consiga nem imaginar como é que é. Então é mais impossível para mim ainda acreditar, que eu acredito até que exista vida alienígena. Acho que em questão de probabilidade pode ser que haja. Eu não acredito que elas nos visitem, e aí tem vários motivos pelos quais eu não acredito, mas acredito que há, só que acho que eles são bem diferentes, e eu acho que eles não têm nenhuma influência na nossa, no nossa evolução, no nosso desenvolvimento. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Perdido, Igor, o que você acha? A parte que eles falam que evoluiu muito rápido do Australopithecus, do Neandertal pro Homo sapiens. Não, mas isso muito rápido que eles falam é coisa de dois milhões de anos. Isso é muito rápido, entendeu? Muito rápido não é um milhão de anos, veio uma vida alienígena, ficou um milhão de anos aqui, não. Pra você ter uma interferência mesmo, é o seguinte: por exemplo, se hoje pousar uma nave alienígena aqui, e alienígenas descerem, viverem entre nós, morrerem, daqui a alguns anos, quando esses fósseis forem encontrados, aí você vê, opa, do nada surgiu essa forma aqui. Então o elo perdido é outra coisa. São fósseis que a gente não conseguiu encontrar, que ligam se eu não me engano, Australopithecus afarensis ao Homo erectus, alguma coisa assim. Se eu me lembro bem da faculdade. Mas existem milhões de anos entre eles. Não é uma queda, não é uma ruptura abrupta no processo evolutivo. E, Marques, o que você acha de Elias, que subiu ao céu num carro de fogo? Pergunta capciosa, hein, amigo? Elias, que subiu ao carro... É aquele que eu vou repetir. O nosso mais extraterrestre da Bíblia. É aquilo que eu vou repetir novamente, cara. De uma forma simples e rápida. Se a Bíblia me dissesse que a baleia engoliu Jonas, eu acreditaria. Então, novamente explicando, eu acredito que Elias foi assunto ao céu. Porque assim como você acredita, querido amigo Andrigo, que existem seres em outro planeta que um dia possivelmente possam vir para buscar aqueles que são deles, para, enfim, nos tirar daqui, ou enfim, qualquer outra forma que você acredite que um dia nós vamos sair daqui através de intervenção alienígena, eu também acredito que o homem ele pode ser arrebatado por intervenção divina, como também acredito que um dia Jesus vai voltar para buscar aqueles que são seus, ou seja, o arrebatamento que nós chamamos. Então tudo é aquela questão de que cada um acredita naquilo que se adequou, naquilo que se sente bem, né? O nosso amigo Igor, eu creio como ele é ateu, né? E é um cara que eu respeito muito, o Igor, eu creio que ele não acredita nem no arrebatamento e nem na questão do extraterrestre de um dia vão voltar. Eu creio que ele acredita que o ser humano vai viver nessa constante de morrer e nascer e sempre evoluindo até, enfim... Até a gente destruir o planeta. É, exato. E, mas eu, enfim, acredito que um dia tudo isso vai acabar por intervenção divina, assim como você acredita que vai ser por intervenção alienígena. Não, um ponto importante que você citou, por exemplo, o arrebatamento, né? Você sabia que até hoje tem português que ainda espera a volta de Dom João? Assim como até hoje tem judeus esperando a chegada do Messias, que para nós cristãos já chegou. Mas fala aí, Vitor, o que, que você acha da teoria do design inteligente, dos deuses extraterrestres? Enfim, eu concordo com o que o Marcos faz, com o que o Marcos assim, falou. Loucura. Não. Assim, cada um acredita naquilo que quer, entendeu? E naquilo que a pessoa aceita para si, entendeu? Por que, que eu sou católico? Por que, que o Marcos é cristão protestante? Porque em uma hora de nossas vidas, a gente resolveu abraçar essa fé, lógico, com o nosso racional também. E quando a gente abraça, não abraça só com o nosso emocional, abraça com o racional. Assim como o Igor quando ele decidiu ser ateu. Aí a gente tem que passar. A gente já acreditava e a gente, por estudos, acaba dando mais créditos àquilo que a gente já vê desde o começo. Por exemplo, eu não acredito no arrebatamento. Eu acredito sim na segunda vinda de Jesus, que ele vai vir para julgar todos os seres humanos e salvar os que são justos e condenar os que são injustos. E que, assim, o interessante é que as pessoas tenham opiniões diferentes e que cada um seja feliz com a sua, com aquilo que acredita, né? Lógico. O respeito em primeiro lugar. É, fazendo aqui um breve gancho, por exemplo, tem um gráfico que eu postei para vocês aí. A gente aqui, grau de aversão e intolerância a grupo de pessoas, né? É, gente que não acredita em Deus, 17% tem repulsa e ódio. A mesma tanto de usuários de drogas, né? Agora, por outro lado aqui, ó, gente muito religiosa, 5% tem repúdio ou ódio, só que 35% tem satisfação e alegria. Então, falando agora do ponto do nosso divisa, nosso amigo Igor, hoje em dia é mais fácil ser agnóstico ou ser teísta do que ser ateu, viu? Eu sou contra qualquer tipo de intolerância, por parte de ateu, por parte de qualquer coisa. Então, eu reconheço que as religiões, elas têm e tiveram e continuam tendo um papel importante, que são importantes para várias pessoas e é importante que elas existam e tal, enfim. Então, a intolerância é terrível, porque nós somos diferentes como seres humanos e por isso, enfim, existem coisas diferentes no mundo. A questão é respeitar. A única coisa que eu fico um pouco mais irritado é quando existem, e isso eu não estou falando de religião, estou falando de qualquer tipo de grupo, quando existe um grupo que, por uma determinada crença, quer interferir nas escolhas de outro grupo, como a questão, por exemplo, do casamento homoafetivo, essas coisas. Mas respeito tem que haver de ambas as partes. Não? Eu discordo dessas pessoas falando que odeiam Deus, né? Enfim, não tem nenhum sentido isso daí também. É, uma boa demonstração disso é você entrar em fóruns de ateus. A coisa que você mais vai ver é post de gente tentando evangelizar ateu. E por outro lado, se você entrar também em sites religiosos, você vai ver um monte de ateu falando lá, que cacete, o ateu tem que entrar no site do religioso e o religioso tem que entrar no site do ateu. Não dá pra todo mundo dar a mão e conviver em paz? Eu acho que é disso que tem que ficar aí a lição pra esse nosso podcast polêmico, mas onde todo mundo se respeita, né? Eu concordo. E é o que a gente tá fazendo aqui. A gente tem quatro visões diferentes e, enfim, em nenhum momento ninguém faltou com respeito, todo mundo conversando numa boa, enfim. Acho que isso é saudável. Não, eu acho que eu vou processar vocês se me chamaram de louco, tá? Tô magoado. É aquela questão, né? Existem ateus, existem cristãos, existem agnósticos e existem pessoas malucas. Aí os malucos vão se inserir em uma coisa dessa. Aí, por exemplo, e existe Andrigo. Isso, você tem muçulmanos. Eu tenho amigos que são muçulmanos que, tipo, discordam completamente daquilo que o Estado Islâmico prega. E se o Estado Islâmico, e se alguém islâmico vier e tentar conversar com eles, vão sair na mão, porque pro Estado Islâmico, esse muçulmano que discorda é o infiel. É, não, porque na verdade muita gente confunde o que o Estado Islâmico faz com a religião muçulmana, que é bem diferente, né? A religião prega o amor, a união e tudo mais. Aí esse grupo Estado Islâmico é um grupo extremista, né? Aí muita gente estigmatiza a religião dizendo, não, nenhum deles presta. Não, não é assim, é diferente. Todo extremismo é ruim. O extremismo, tanto o extremismo ateu, tanto o extremismo agnóstico, quanto o extremismo protestante, quanto o católico. Sim, porque sim. Um extremo é ruim, foge sempre do extremo. Assim como a gente está vivendo hoje no Brasil, numa realidade de extrema direita e uma realidade de extrema esquerda. Qual é boa e qual é ruim? As duas são ruins. Visões extremas são ruins, porque quando você pega uma visão extrema, você só foca só naquilo que você quer ver. Você tem que abrir a sua mente e aprender as outras realidades também. Olha que o livro do Apocalipse vai discordar de você, hein? Ou no futebol também, né? A gente tem aquela coisa que não faz nenhum sentido, né? A pessoa é tão fanática por um time de futebol que bate ou mata a pessoa do outro time. Isso é tão maluco você pensar umas coisas dessas. O que leva, né, o ser humano a fazer isso? E eu concordo. O extremismo de qualquer lado. E eu me sinto muito envergonhado quando eu vejo ateus que desrespeitam uma pessoa por uma crença que ela tem. Eu me sinto envergonhado. Assim como eu sei que, por exemplo, evangélicos se sentem envergonhados quando tem determinados pastores, que eu sei que não representam a maioria, que ficam extorquindo dinheiro das pessoas. É a questão de você também não generalizar, né? Aquele mau exemplo não necessariamente representa o todo. Igor, você é palmeirense, não? Não, não, sou galo. Ah, bom, ah, tudo bem, que se você fosse palmeirense e ateu, aí ferrou, né, meu amigo? Aí não tem jeito, né? Mas isso aí, galera, isso aí. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Bom, mas é isso aí. Vamos indo então pro final aqui do nosso cast, né? Vamos agradecer aí o nosso grande amigo Igor Alcântara, que tá com a gente. Obrigado pelas posições, Igor. Obrigado por ser uma pessoa, ser uma luz ateia no, nesse meio cristão, nesse meio agnóstico que estamos aqui. Obrigado ao convite e tal. E é bacana conversar sobre esse assunto aí. Como você citou no começo, eu sou escritor, né? E inclusive estou lançando um livro novo agora, chama-se Mutua, que são contos de terror. Então convido aos ouvintes que gostem de literatura e tal, dá uma entrada no meu site lá e conhecer mais sobre os meus livros. Eu tenho 6 livros publicados, é o igoralcantara.com.br. Enfim, eu também participo de outros podcasts, o Tema Cast, o Mundo Freak, mas tá tudo lá no meu site, vocês podem ter mais informações lá. Não, eu gostei bastante da temática do seu livro aí, pretendo comprar. Ele tem na iBooks Store já, não? Tem na iBooks, tem pra Kobo, tem pra Kindle, tem versão impressa na Amazon, tem todas as opções. Ah, legal, legal. E nosso amigo Victor Quintes, pode falar aí, meu amigo. Obrigado pela participação, obrigado por ser essa luz também católica aqui no nosso meio. O que você tem a dizer pra gente? Opa, eu que agradeço aí o convite, justamente do Marcos aí, que tá desde que ele chamou lá no grupo do podcast BR lá do Facebook, eu já me interessei pelo podcast e pelo Papo Alfa. Quem quiser conhecer, quem escutou esse podcast, quiser conhecer a Igreja Católica, venha nos conhecer, né? Procure lá no Facebook nossa fanpage, Católica. O Catolicast, ele fica hospedado num site de doutrina católica, que é o site ocatequista.com.br. Lá você tem o canal do Catolicast. Lá nesse site a gente tem 2 podcasts. A gente tem o Catecast e o meu, que é o Catolicast. O Catecast, ele trata mais sobre o âmbito histórico, tanto que lá a gente tem um podcast tratando sobre a Inquisição, algo que foi até abordado pelo Igor. Quem quiser nos conhecer, venha, entendeu? O que a gente falou aqui, quero agradecer a educação de todo mundo aqui, porque eu nunca vi uma educação tamanha igual eu tô vendo aqui em discussões de ateus e cristãos. A gente tá provando que é possível sim discutir assunto polêmico, mas com os alfas nós somos sempre com respeito. E aquela coisa, se você quiser conhecer, venha nos conhecer. Se você gostou desse podcast e não quiser conhecer, valeu, um dia tamo aí, vem conhecer, vem tá com a gente. Não, eu recomendo inclusive conhecer, porque eu fui criado no Colégio Santa Marcelina, né, Colégio Católico de Freira, então você vê que até com uma criação católica sai maluco que nem eu, então vale a pena. E por fim o nosso amigo pastor aí, o nosso Marques Winchester, que falou que vai vender todos os seus bens e vai fazer missão lá na Sibéria. Ô, glória! Tô fora! Tô fora, deixa eu ser missionário local mesmo. Tá bom demais. Galera, muito obrigado. Obrigado a todos que escutaram mais uma vez. Eu quero agradecer, como integrante interino desse Papo Off, eu quero agradecer a todos que estão escutando, né, Andrigo? Todos que estão acompanhando, muita gente mesmo. A gente já tá passando aí de... A gente já tá em quase 2,000 visualizações por podcast, por cast lançado. E olha que a gente... Esse é o terceiro que a gente tá lançando, né? Né, Andrigo? É, a gente começou o Papo Off aí com o pé direito, graças aos nossos amigos lá do pessoal do Mundo Podcast, TemaCast, toda essa nossa rede parceira aí que a gente tem que mandar um beijo no coração. A gente tá devagarzinho conquistando o nosso espaço. É, isso. E nós, uma vez, avisando a vocês que a gente tá procurando o melhor meio de ler os comentários e ler as mensagens que o pessoal manda pra gente. Não se preocupe que as mensagens estão sendo guardadas e breve a gente vai estar lendo, vai estar comentando aí, que isso é que a gente vai procurar a melhor forma. Então, muito obrigado a todos vocês. Agradeço mais uma vez ao Andrigo, ao Igor. Sempre que a gente chama, tanto aqui no Papo Alfa como lá no Mistura, o Igor, ele tá nos ajudando, um cara 10. Vitor, seja muito bem-vindo e a gente espera que você volte outras vezes e tudo mais. E pra todos que gostam de uma boa cultura pop, eu não tenho site relacionado à religião nem nada, meu site é a cultura pop, não é cultura nerd. Olhem a diferença, é cultura pop, pessoal. Embora a gente tenha um pouco de cultura nerd ali, mas a gente tá trabalhando pra trazer mais a cultura pop de ontem, de hoje, de sempre, pra todos vocês. Então, tudo que você pensar aí de filme, de séries, de música, de tecnologia, enfim, tudo relacionado à cultura pop, tá lá no MisturaCast. Muito obrigado, vá lá, www.misturamas.com.br. Podcast toda sexta-feira. Valeu, muito obrigado. Valeu então, galera. Então é isso. Conclamamos todos os alfas. Você concordou? Fala com a gente. Discordou? Fala com a gente. Manda um e-mail, comenta, papoalfa@gmail.com. Lembrando que sempre papoalfa é com PH, mas só não fica indiferente, porque o nosso nome é discussão, nosso sobrenome é polêmica. Saudações, e lembre-se, ad augusta per angusta, porque por caminhos difíceis chegamos à glória. Tchau, tchau!